Portal do Arrocha. Aô, patrão, entenda minha situação. Patrão, tô te ligando pra te avisar que ontem eu enchi a cara e hoje eu não tenho condições de trabalhar. Ô, patrão, o meu bem já me largou, por favor, não me mande embora. Entenda minha situação, eu vou sofrer demais sem dinheiro, sem paixão. As coisas pra fora, e ontem eu dormi onde a bebida mora. Perdi minha doce amada, minha alegria. Agora entendo que o Zezé dizia: é o amor que faz a gente perder o juízo, que faz o coração. E essa Paulinho gosta. Antes ela eu não sabia o que era sofrer. É o amor. Pra trabalhar ainda não tô pronto, mas patrão, se ela me aceitar e voltar, amanhã eu paro o ponto. Chama no saxão, chora três. Ô, patrão, o meu bem já me largou, por favor, não me embora. Entenda minha situação, eu vou sofrer demais sem dinheiro, sem paixão. Ela colocou minhas coisas pra fora, ontem eu dormi onde a bebida mora. Perdi minha doce amada, minha alegria. Agora entendo que o Zezé dizia: é o amor que faz a gente perder o juízo, que faz o coração fica de castigo. Antes era eu não sabia o que era sofrer. É o amor que embriaga a gente e deixa todo pra trabalhar. Ainda não tô pronto, mas patrão, se ela me aceitar e voltar, amanhã eu bato ponto. Patrão, se ela me aceitar e voltar, amanhã eu bato fora.